sempre ecoará. Contra o sistema devassa sem pena, e estremece a terra. Implacável na ideologia e não fraqueja. Sonha e nos para, sonha e nos derruba. A voz da periferia sempre ecoará. Contra o sistema devassa sem pena, e estremece a terra. Implacável na ideologia e não fraqueja. Sem cota de dó, sem as pistolas, sem automática. Somos o que somos, não só na teoria, mas também na prática. O proceder de quem não se rende vai pra cima. Por mais que os problemas tentem abalar a autoestima, a cada rima, a cada show, fazendo revolução. São menos humano, agregou informação, então não foi em vão. Portas fechadas teve, e ainda tem várias, mas aos poucos vamos invadindo todas as quebradas. Sistema quer você na ilusão da curtição do som dançante, não dando atenção à letra protestante. A maioria segue comendo migalhas que caem da mesa. Carro parcelado, camisa da Nike no cheque predatado. Guerra estratégica, calar ou comprar os que são revolução. Colocar putaria e futilidade em ascensão. Instigar a busca por capital a qualquer preço. Escravizar sua mente desde o berço. Mas a bandeira branca tá longe de ser levantada. Somente com novel, oportunidade, conforto em todas as quebradas. Aos que querem acabar com o rap nacional de verdade, aí Dro, pode sonhar à vontade. Sonha nos para, sonha e nos derrubar. A voz da periferia sempre ecoará. Contra o sistema devassa sem pena, e estremece a terra. Implacável na ideologia e não fraqueja. Sonha nos para, sonha e nos derruba. A voz da periferia sempre ecoará. Contra o sistema devassa sem pena, e estremece a terra. Implacável na ideologia e não fraqueja. Nos para, pode pá, derrubar, nem pensar. Aqui é só os monstros acostumados a guerrear. União faz a força e a força é nossa arma. Com os revolução e o sistema se abala. Aqui é RAP, linguagem periférica. Os burguês fica em Tangerus, comédia gela. Financiamento da casa própria, cheque especial. De todas as formas mexe com seu emocional. Querem você vivendo num mundo inexistente. Pra eles não é vantagem que você bata de frente. Pra que combater se é mais fácil manipular? E quando de nós acorda, o melhor é censurar. A verdade não interessa, não pode ser falada. Sem liberdade de expressão, nos querem calados. Mas quer revolução, vai em frente, sabe como é. Não vive de joelhos, lutar, morre de pé. Todos unidos em prol da mesma causa. Somos a resistência e não temos medo de ameaça. Nos tornamos o pesadelo do seu sonho de nos parar. Agora o que te resta somente é acordar. Sonha e nos para, sonha e nos derrubar. A voz da periferia sempre ecoará. Contra o sistema devassa sem pena, e estremece a terra. Implacável na ideologia e não fraqueja. Sonha e nos para, sonha e nos derrubar. A voz da periferia sempre ecoará. Contra o sistema devassa sem pena, e estremece a terra. Implacável na ideologia e não fraqueja.